Ponte Espera Porto, só 3305. Então, 3305, a linha da coluna 0, vento no 1, 0 grau, 09 nós. A linha da coluna da 10, só 3305. Ah, 3178, desça para 2000 pés, do ajuste 109. Salvador L, 796. 796, chega da Mari, desça para 4000 pés, do ajuste 109. Está liberada a restrição em SAP, o 3178? 3178 liberada a restrição de altitude em SAP. Autorizado o procedimento, reporte localizador. Autorizado o procedimento, reportará localizador 3178. Decolou 19, chame o controle 1208. 08, boa noite. 60. Amário para o 060, 9808. Controle de Salvador, boa noite, é o 3305. 3305, contato radar, sou para o 330 na saída PUCA. Sim, na saída PUCA, tem quanto é a prova aqui, assim? Tem uma formação aqui, mais ou menos 10 milhas, assim? Após 10 milhas, vou em PUCA. 10 milhas, PUCA. Seis, 605 após o treino de desvio. Só autorizado para Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, tá feito. Dá 10 para 10. 1074, decolou os 21, chame o controle 1208. 208, bom, 0074. Contato radar, sou 360 da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, 1074. Minha velocidade é aqui. Estabilizado, 3178. Chame torre 1895. Torre 1895. Web 5716, desça para 2000 pés, da Oxi 906, está ali, já estão de altitude então. 3178, final da 10. 3178, livre pouso 10, vento no 10 graus, 099, cheque trem. Frente pouso baixado, travado. 3178, livre pouso na 10. Salvador, está fazendo uma mudança de nível. O nível tem que ser 170 para 170. Preciso coordenar com o centro, por favor. Pode coordenar. Ótimo, obrigado. Pode confirmar o vento, 3178? 3178, vento no 10 graus, 08 nós. 3178. 3178, ajuste no 016, ok? 1016, obrigado. 3178, livre pouso. T605 sub e mantém 1970. E agora chama-se a Recife na frequência 125.45, alternativa 2685. 2585, bom trabalho, valente. Web 5716, confinável, para indicar. É, poderia repetir, por favor? Qual a velocidade indicada? 110 agora. Passagem 9806, redução para 200. Reduzindo para? 9808, redução para 209, desça para 3000 pés, ajuste no 096. Positivo, vai reduzir para 209, 3000, ajustado 10, 196. 1074, chame o centro Recife na frequência 125.1, na alterna 3625. Entendido, 1251, 3625 para 1074. Afirmativo, 1251, na alterna 3625. Rep 57, nome e reporte localizador. Reportará, 57. Gostaria do 9808, informação de tráfego, tráfego à frente, a 7 milhas, seguida como número 2 na aproximação, é um Boeing 737. Gente, está mantendo 209, cruza 6.000 para 3.000. Tem que iniciar redução para 1.80. Reduzindo 1.80 agora, 9808. Utilizando o localizador Web 579. Web 579, acompanhe a aproximação, torre 1.8.95. 1.8.95, Web 579. Passaria do 9808, desça para 2.000, ajuste permanece a porte localizado. Ativo para 2.000, vai reportar. Sou Salvador, boa noite, Web 57 no meia, está longa final da pista no zero. Boa noite, Web 571 no meia. Livre pouso no zero, vento no 1, 0 grau, 09 nós, reporte baixado e travado. Reportará baixado e travado, 57 no meia. Localizador 29808, passareto. Passareto 9808, complete a aproximação final, chame torre, 1.8.95. 1.8.95, obrigado, até já. Bom pouso. Muito obrigado. Boa noite, passareto 9808. Boa noite, passaria do 9808. Continue a aproximação, número 2 para pouso. 08. Web 57 no meio, baixou e travou? Oh, afirmativo, desculpem. É baixado e travado, já está em final de 2 minutos. Ok, ciente, Web 57 no meio. Santana contra a embaixada e travada e avistando 9808, passarelo. Gente, passarelo 9808, continue a aproximação, aguarde pista livre. 08. Web 57 no meia, solo 33, táxi via Alfa Juliette, porta 10. Alfa Juliette, moderno, frente no meio. Passarelo do 9808, livre pouso no 0, vento 090 graus, 10 nós. 20 pouso, 10, 9808. Meia, táxi via Alfa Juliette, porta 10. Por gentileza, mantenha a frequência 1895. Alfa Juliette, porta 10, volta a torre. Sete no meia, na escuta? Na escuta. Ok, só confirmando se eu copio o portão 10. Portão 10, Alfa Juliette. Passarelo do 9808, solo 35, direita, táxi via Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, remoto 14. 208, seu Macaredo. Prossiga. Possui a nossa autorização para traseiro? Eu posso o plano, porém autorização, previsão de mais 2 minutos, ok, para a cópia. Ah, afirmativo, sim, que a senhora quiser, a gente está na escuta aqui, ok? Muito obrigado. Copia. Pronto para cópia. Passaria do 9808, Juazeiro do Norte, aprovado nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, após Momo direto. Transponder 50 no 7, controle 120, decimal 80. Afirmativo, autorizado 190 para Juazeiro, decola da pista 10, perfil da Momo, foi direto. Transponder 507, 1208, controle de saída, chamaremos para pushback aqui na área. Passaria 9808, cotejamento correto.